Sem sono e a noite fria. Confesso, não era isso que eu queria. Guarda-roupa revirado, quarto bagunçado e um coração despedaçado. Mas me diz o que fazer pra te esquecer, se tudo aqui me faz lembrar você. Com você eu aprendi o sinônimo do amor. Você só me explicou que a distância traz muita. Espero que o tempo possa curar essa dor no meu peito. Eu estou sofrendo.